filho. Oi, mãe, tudo bom? Ah, tudo bom. Tu lembra de Esqueceram de Mim? Ah, tu, igual a tu que esquece de mim? É, eu sei qual é. Tu lembra do filme Esqueceram de Mim? Lembro, o primeiro, o 1, o 2 ou o 3. Qual que você lembra mais? Ah, eu lembro do 1. Sim. Mas assim, lembro vagamente. Ah, lembro. Tá, pra variar, né? É, pra variar. O que, que você lembra de Esqueceram de Mim? Como é o nome do ator? Macaulay Culkin. O que, que você lembra de Esquecer de Mim? Não, a família dele foi viajar. Uhum. E o menino que é... Como é que se diz? Ai, o menino fica na uhum. casa. E aquele filme é voador pra caramba, porque aquele menino daquele tamanho consegue pegar dois bandidos que estavam tentando roubar. Ah, não. Eu acho que os bandidos iam tentar roubar a casa dele, porque os bandidos sabiam que a família ia viajar. Sim. Não é assim? Isso. E aí o que acontece? Aí, nossa, o menino, o atentado do menino dá um banho nos bandidos. É um monte de armadilha que ele faz, é ferro na testa que o bandido leva. Ele prepara lá uma armadilha, aí o bandido vai entrar e escorrega no coisa pertinho da árvore de Natal, porque é Natal, né? Uhum. O menino é atentado, o menino é... Não tem um cano escuro. E aí, tu lembra do segundo? Tu lembra o quê? Tu lembra do segundo, Esqueceram de Mim? O segundo? Uhum. Peraí, deixa eu ver o segundo. Ele viaja pra Nova York, eu acho que ele fica sozinho em Nova York, né? No hotel. Uhum. Eu acho que é só isso mesmo. Eu não lembro muito, não. Eu só lembro muito, muito, muito o primeiro. Ou seja, é igual. O primeiro é igual ao segundo. É, aí parece que tem um bandido, o menino atentado de novo, vai atrás do bandido. É a mesma coisa. Porque o dois tu sabe que sempre é uma bosta, né? Sempre é uma bosta. Uma bosta. Mas e o Matrix 2 que tem o Keanu Reeves? É uma bosta também? Não. Aí é outra história. Falando nisso, como eu tô em casa, será que eu assisti o 2? O 2 o quê? Esqueceram de Mim? Teve, mãe. Teve três. Teve dois e três. Um Keanu Reeves. Esse cara faz um filme Velocidade Máxima. Tu lembra do Velocidade? Tu já falou. Como é que era a Velocidade Máxima? Velocidade Máxima é legal demais. O bandido põe uma bomba no ônibus. Uhum. Todo ônibus atinge 60 km por hora. Acho que era milha, não? Sei lá, menina. Eu sei que é 60. Eu só lembro que é 60. Não. Não é milhas, não. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos é quilômetro. Não é, mãe. É milha nos Estados Unidos. É verdade. Morei lá e nem lembro mais. Brincadeira. Aí aquele filme é massa. Não, aquele homem, oh meu Deus. Tem nenhum filme com aquele homem, não, que eu possa me indicar. Se eu tô em casa, eu vou assistir. Que bicho lindo. Pra que tu me seduz? Graças a Deus. Desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina. Fala, cumpade! Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Wizy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, foi boa a semana aí? Sempre, né, cara? Pois é. E tem uma das notícias é a mais pedida de todos os tempos. Então, eu fiz um post lá no meu site explicando por que o Melhor Podcast do Brasil deu uma porrada no microfone aqui, mas tudo bem. Por que o Melhor... Caralho. Deu um tapa na cara do microfone. Lango-lango do caralho. Lango-lango. Então, eu expliquei lá no hbdia.com por que o melhor podcast do Brasil atrasou. E tive um feedback legal da galera, a gente tentando. Porque é assim, né, Evandro? A parada que é hobby, você faz quando dá. A parada que é uma função que gera renda, você faz assiduamente, né? Eu não chego atrasado no meu trabalho. Jamais. Eu não chego 5 minutos atrasado no meu trabalho, brother. Porque é trabalho. porque rende, porque paga as contas, tá ligado? Quando a parada é hobby, e no momento o melhor podcast do Brasil é um hobby, é uma coisa mais experimental, quando tem 99 vídeos pra gravar, tem vídeo pra gravar, tem livro pra escrever, tem post pra fazer, tem um monte de coisa, né? Acaba acontecendo isso, o que é hobby... A gente faz quando tem tempo. Só que eu fiz esse post, expliquei pra galera a dificuldade, né, de manter uma parada, e o pessoal foi muito aberto à ideia de monetizar, de transformar o melhor podcast do Brasil num produto comercial, entendeu? Pra garantir a sua diversão todo domingo no almoço da família, né? Eu vinha lá com só um fone de ouvido aqui na orelha, tá ligado? O pai falando alguma coisa. Fingindo que tá dando atenção pro aquela avó que eu não vi faz tempo. O tio falando aqui do Bolsonaro, sei lá o quê. Ou da Dilma, sei lá qual é a orientação política aí da sua família. E você aqui, pode crer. E eu vim aqui, Evandrinho e Zinobre na sua orelha. Orelha esquerda. Então, Evandro, essa semana foi boa. Essa semana tivemos ataques de animais, né, cara? Caralho, as cobras... Caralho, mano. O reino animal, mano, a natureza está finalmente... Está cobrando os seres humanos. Está cobrando, maluco. A gente desmatou, tá ligado? Aqueles spray pra cabelo que destrói a camada de ozônio. Que pode crer, desodorante, porra. Aquele desodorante que o cara toma um banho, vai, o mundo toma banho, vai lá... Pode crer. Mete duas baforadas. A natureza tá cobrando, amigo Evandro. Tá cobrando! Aonde? Em quais locais isso? Em quais locais? Você não entendeu? Então, mas... A natureza tá cobrando! Em quais locais tá acontecendo isso? Só quando o cara vai pro meio da floresta, que a natureza ataca ele? Isso é o problema. Eu vou te explicar aqui o seguinte. O problema... Olha só. O cara que é o explorador da natureza, tá ligado? Os caras... Aquele vídeo recente do cara fugindo da pororoca é animal, mano. Olha só. O Richard Rasmussen, não é? Eu não vi esse vídeo. A gente somos a galera da nerdice, entendeu? A gente joga videogame, a gente lê história em quadrinho, tá ligado? A gente fica em casa, né? A galera exploradora, aventureira, maluca, foda, que vai lá no... Que escala o Everest, que vai pro fundo do oceano com o James Cameron, tá ligado? Essa galera que vai pras florestas, vai... Lembra aquele maluco, o Stephen não sei o que, que levou uma raia? Isso aí foda, mano. O caçador de crocodilo, como é o nome do cara? Esqueci o nome. Crocodilo Dandy. Não, não é o Crocodilo Dandy, porra. É um maluco australiano aí, que tinha um programa, um reality show de ir lá, dar tapa na cara dos animais, tá ligado? Zoar com a natureza, entendeu? Então essa galera tá na chuva pra se molhar. Steve Irwin, porra, é o cara da... Exatamente, Steve Irwin. Levou uma flecha. Trouxa, né? Ficou a vida inteira, ele andava em cima de jacaré. Não, pois é, mano. O cara bicho tá foda, indo... aí morreu pra raia, mano. O cara tá indo lá na casa da mãe natureza, mano, e dando tapa na cara dela. Se o cara morrer de uma dentada de crocodilo, a gente entende. Mas nós, nerd sedentário que tá em casa, que achávamos que estávamos seguros... Pense novamente, amigo Evandro, porque homem é picado por cobra no pênis ao se sentar no vaso sanitário! Caralho, moleque! Foi soltar aquele cagote? Na piroca! Dizem? Puta que pariu, mano! Olha aí! Ataporn Boom Maktuai. Belíssimo nome. Sensacional, vai ser o nome do meu filho. Se sentou tranquilamente no vaso sanitário. Opa, já deu uma correção aqui. Você pode ver na foto, uma foto que faz você até sentir um arrepio, né? Tem a foto na matéria aí que você vai ver no hbdia.com. Nossa, é, nem você fala, nem mano. Entra, não. Quer saber uma coisa? Não entra não. Essa foto me deu aqui uma gastura, mano. Puta que pariu. Olha só. Eles falam como sentou no vaso sanitário. Mas você tá percebendo uma coisa peculiar nesse vaso sanitário da foto aí, Evandro? Não, normal. Já aconteceu alguma cagada. Não. Eu digo o vaso em si. O vaso em si. Não é um vaso? Só pra fazer X? Eu não sou um especialista em vasos, mano. Porque eu sou um especialista em vasos, ok? Eu tenho um PhD nisso. Então, ali na Ásia, cara, a privada como a gente conhece, que você senta, não é... Você tá ligado que nem assim, né? É uma parada que é meio no nível do chão e você fica cocorado. Ah, é? Ó, tá vendo aí, ó. Olha aí, ó, a foto. Não, pela foto parece que dá pra sentar, caralho. Não dá, porra. Presta atenção no tamanho da do porra, azulejo tava, aí, ó. Tava pior, então ele não tava dando cagote, ele foi fazer pipi. Ele podia estar tá dando uma cagadinha também. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso não é um vaso sanitário tradicional e ele definitivamente sentou. É. Ele tá acocorado. Se você botar lá... Ok, eu vou botar... Ah, isso é louco, pior ainda. É mais baixo, não é isso que você quer dizer? Não, ele tá acocorado, brother. Aqui, ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, como é que é a privada lá pros caras, olha aqui, ó. Tem aqui uma fotinha. Fotinha aí no chat, olha lá. Nossa, cara, se eu vou pra Tailândia e vejo isso, eu fico meio confuso imediatamente. Não, principalmente agora, né? Você não, sabe... agora eu não vou mais. Agora eu não vou mais, tá louco? Então, você tá vendo como ele é mais baixo? Ele tá, a matéria diz que o cara sentou, mas na real ele tava lá acocorado, entendeu? Aí, vamos lá. Como é que é o nome do cara? Ataporne. Cara, tem porn o nome. Ataporne Boomaktwai. Boomaktwai. Parece nome de vilão do filme do Jack Chan, tá ligado? Pode crer. Se sentou tranquilamente, se acocorou. O pessoal do Globo tá, ó. Tá errando. No vaso sanitário da sua residência em Chachoexau, na Tailândia. Mas o sossego matinal durou pouco. O homem de 38 anos acabou sendo picado por uma pito no pênis. Picado por uma pito no pênis. Fala rápido aí. Oh, olha aí. Picado por uma pito no pênis. Picado por uma pito no pênis. PPP. O foda, cara, esse momento é sagrado para o ser humano. É o momento que você tá mais vulnerável. De manhã, pô, você vai dar aquela lida bonita nas notícias no celular. Você vai dar um bizuzinho no Facebook, no Twitter, enfim. Eis que simplesmente a cobra... Porra, não era uma cobrinha. Com as presas da cobra, de 4 metros de comprimento, cravado... Pensa, 4 fucking metros. Puta que pariu. O dente deve ser proporcional ao tamanho da cobra. Então, se a cobra tem 4 metros, mano, você calcule aí. Você é louco. Nossa. Cravadas em seu membro, a Taporne travou uma sangrenta batalha para se livrar do réptil. Olha, a gente às vezes acusa a mídia, né, os noticiários e tal, de serem hiperbólicos, exagerados, né? De, né, sim, a gente, para vender mais jornal, os caras, né, faz aquele exagero, dá aquela supervalorização, mas meu amigo, olha a foto. Batalha não, é a cobra, mano, você tá maluco. Quando eles chamam disso de batalha sangrenta, não é exagero, mano. O sangue ficou espalhado pelo pequeno banheiro. Debilitado, também pudera, mano. A cobra mordeu ele na piroca. Isso que é foda, querendo ou não, se o cara. É, que fosse, que ele tivesse feito xixi ou cocô. A cobra tinha uma área muito maior pra picar, cara, que fosse exatamente no pênis, sabe? Tá, eu entendo. Na coxa, no bumbum, sei lá. Porra. Eu entendo a cobra. Porque quando você tá cocorado, né? A piroca tá ali. Não, tá em evidência, mas, mano. Que zica do caralho! A piroca tá como se fosse uma isca nesse momento, entendeu? Tipo, ali, ó. Ai, caralho, mano. Debilitado, a Taporne conseguiu amarrar a cabeça de serpente com a cobra e prendê-la na porta. Mano, você... Esse cara foi um herói foda. Por isso que tá... Olha lá, você tá vendo que tem realmente uma parada amarrada na cabeça da cobra. Sim. Meu Deus. E ele ficou com as costas da cobra que ele encontrou por ali, sei lá, um saquinho. Meu Deus, mano, meu Deus. Debilitado, né? Bombeiros foram ao local e finalmente puseram fim à agonia do homem que acabou desmaiando. A Piton ainda estava viva. O tailandês foi hospitalizado e a sua condição estava, de acordo com Bangkok News. A cobra será solta e amada. Vamos soltar. Eu vou te falar, eles ainda foram gente boa. Com essa cobra, porque aqui fora... Não, isso aí foi... É o bombeiro que quis soltar, tá ligado? Eu duvido que fosse... Ele ia ser a cobra. Geralmente, o que rola... Mano, imagina a situação. Geralmente, o que rola quando um animal selvagem, ou às vezes nem selvagem, ataca um ser humano, eles matam, eles sacrificam, né? Se um cachorro ataca, ou se um... Né, eu não sei se só fazem isso com cachorro, agora que eu paro pra pensar, né? Mas geralmente, é foda, mano. Tá difícil. Evandro, eu tô com medo de ir no banheiro agora. Nem fala, cara. Olha, depois eu morei... Só... Cara, é foda, a natureza, né? Como a gente falou. Eu morei no Maranhão por 3 anos, né? E atrás da nossa casa tinha uma plantação de banana. E eu não sei se você sabe que animal, né? Que ser... Que ente da natureza... Macacos comem banana, não? Como é que é? Macacos gostam de banana. Macacos gostam de banana e, aparentemente, aranhas caranguejeiras imensas também gostam de... Ô, louco. Mano, às vezes... Cara, teve uma situação que... Eu vou te mostrar aqui a foto, que é inacreditável. Tem um tipo de aranha chamada Golai... Eu não sei o nome em português, o nome da... Peraí, Golai... Olha esse tipo de aranha. Essa, eu vou te mandar aqui o linkzinho da Wiki. E, cara, só de lembrar disso me dá uma agonia. Olha aqui, ó. Tinha esse tipo de aranha... Dava esse tipo de aranha lá em casa, brother. Dentro da casa? Dentro da casa! Tá louco, mano. Aqui, tem até a foto, ó. Olha a aranha é maior que uma nota de $1. Mano, cara, então, essas aranhas aí, elas são muito encontradas em regiões, como eu falei, né? Áreas, essas bananeiras, parece que elas se alimentam, ou elas se alimentam da seiva da bananeira, ou porque tem muita fauna de outros insetos nessa área, que ela, aí o predador fica ali de boas, entendeu? Como se fosse um buffet no ao quilo, tá ligado? Como se fosse um rodízio. Caralho. Então, eu só fico escolhendo, né? Então, como a casa era muito perto da parada, volta e meia a gente tá lá atrás no quintal e tá lá uma aranha gigantesca do lado do seu pé, mano. E você imagina o desespero. A gente chegava em casa... Não, o mais desesperador é que a gente chegava em casa à noite da igreja, digamos, né? E aí, assim, chegava em casa, meu pai estacionava o carro, a gente saia do carro, entrava na sala, ligava a luz, mano, e tinha aquela aranhona gigantesca no meio da sala, que quando você acende a luz, ela corre pra trás do sofá. Aí o desespero, mano. Quem é que vai mexer nesse sofá? Quem é que vai tá mexer fogo. No sofá agora? Tá com fogo na casa e sai fora, maluco. Mano, às vezes eu tô ali no computador, usando o computador, isso já nos anos 2000 já tinha broadband, né, banda larga. Usando a internet ali aleatoriamente. Aí eu vou levantar da cadeira pra tomar uma água, mano. Eu levanto, quando eu olho pro outro lado do quarto, mano, no cantinho ali na quina do teto, tá lá a aranhona gigante. Você tá maluco, mano. Aí você vai pegar... Não, aí o pior... Mano, me dá até arrepio de lembrar. Você ia pegar a vassoura, né? Pra dar uma porrada nela e ir seguindo. Só que a aranha cai no chão e ela vai correndo. Se não tem um canto pra ela se esconder, ela corre pra cima de você, tá ligado? De repente ela quer... Não que ela vinha pra atacar, mas ela tá correndo pra escapar e às vezes a rota de escape é... Você tá no meio dela. Tá no seu caminho. E uma aranha correndo pra cima de você, mano, desse tamanho, é uma parada de pesadelo, amigo. Mas ela ataca, é venenosa, qual é que é? Então, ela não são venenosas, ela não mata. Essas aranhas não matam, entendeu? Elas têm uma neurotoxina que ela usa pra paralisar a presa e tá aquela parada, que dói, que causa necrose, né? Sim, mano, você é louco. Não tem muitos casos de aranha matando seres humanos, porque o nosso corpo, né? Porque assim, o veneno dela é projetado pra paralisar uma presa menor. Não é nem projetado pra matar, veja você, a maioria das aranhas, né? Então se uma presa daquele tamanho, aquele veneno não mata, alguém com o nosso biotipo, com uma massa muito maior... Existe um conceito na química barra biologia chamado LD50, que é a dose letal de uma certa substância que mataria 50% das pessoas que fossem expostas àquilo, né? Então, uhum. Pra se definir mais ou menos a toxicidade de uma coisa, esse é a métrica, o LD50... numa população de ratos, ou seja, quantos miligramas de um certo veneno matariam metade de uma população de ratos que fossem expostos a esse veneno. Aí tem o LD50 para ratos, né? Geralmente a gente usa rato, ou então o LD50 para humanos. Então, se o veneno da aranha é suficiente apenas para paralisar uma presa daquele tamanhozinho pequeno, obviamente o nosso corpo é uma biomassa muito maior, então não mata a gente, só que causa um belo estrago. Vai dar uma zoada, dá uma zoada. Dá uma zoada. Às vezes você vê na internet foto do cara que, tipo, necrosou a mão do cara totalmente, aí preso de enxerto e tal. Ou seja, não mata? Beleza. Mas é uma neurotoxina potente que fode, entendeu? Onde pegar. Então, a gente tinha medo, né? Óbvio, quem não tem medo de uma aranha... Olha o tamanho dessa porra! Tá maluco, mano. As cobras, quando não estão atacando as nossas pirocas, estão atacando os nossos PlayStation 4, Ivan. Exatamente. Quando estão acabando com a nossa vida e a possibilidade de procriar a vida, com o ataque do pênis aí do brother, eles estão querendo acabar com o nosso entretenimento, maluco. Olha aí, mano. Veja você, isso aconteceu onde? No negócio glorioso BRBR, uma loja brasileira encontra cobra dentro do PlayStation 4. Ah não, velho, ah não. Disse aí dos nossos amigos do UOL Jogos, o cara coloca aqui, ó. Vira e mexe lojas de assistência técnicas e encontra as coisas mais inusitadas dentro dos videogames dos seus clientes. Mas dessa vez a coisa foi longe demais. O vídeo que você vê logo acima, vai ter um vídeo aí no post, publicado no Facebook, mostra que o problema do videogame... Aliás, mostra que o problema do videogame que era dentro de... Porra, tá ruim esse texto, hein, ó. Existia uma cobra dentro do videogame, enfim. Segundo o técnico que publicou... Mano, tá escrito assim, mostra que o problema do videogame que era dentro dele existia... Que frase mal feita, mano. Aqui, peraí. O vídeo que você vê logo acima foi publicado no Facebook e mostra que o problema do videogame era que dentro dele existia uma cobra dentro do videogame. Parabéns, hein? Um pouco bagunçado, não sei. Tem três coisas aqui. Não... Enfim, tu me entendeu. Tinha uma cobra dentro do videogame. Aí o cara fez um vídeo mostrando... Aí eles colocam, segundo o técnico que publicou o vídeo, o problema do aparelho, que era que ele ligava e desligava... Aí, mano, tá ruim o texto, filha da puta! Ó, dá-lhe problema. Peraí, deixa eu tentar. Pelo amor, ajuda nós aí. Segundo o técnico que publicou o vídeo, o problema do aparelho era que ele ligava e desligava. Ó, o problema de novo. O problema era justamente com o animal, que estava dentro do console. Olha só. Tá muito mal escrito esse negócio. É redundante pra caralho. Porque assim, quando você fala... Pois é, quando você fala que o problema é que ele ligava e desligava, coloquialmente você entende o que tá dizendo. Mas se você vai colocar isso por escrito, não é assim que se... Ele é o típico maluco que escreve do jeito que se fala, entende? Totalmente, totalmente. Por isso que a gente tá tentando ler como se fosse um texto. Mas e aí tá rolando. É... Aí ele coloca, vai, vamos tentar. Saiu um cheiro forte, isso aqui é depoimento, aspas do técnico que tava arrumando. Saiu um cheiro forte da fonte e eu pensei que poderia ter sido um raio ou uma alteração na elétrica. Um capacitor ou coisa do tipo. Você aqui tá, o cara... Pausa aí. Você tá vendo esse cara aí, esse técnico aí? Ele tava querendo falar bonito. Você imagina quando... Exatamente. Vão entrevistar o policial, né, na TV. Aí o cara tá... Oh, nós percebemos que o elemento tentou se evadir-se das proximidades geográficas quando deflagrou-se de disparos de uma arma de fogo. O cara tá querendo mostrar que ele sabe o que ele tá falando, né? Tá querendo falar que não é autoridade, o maluco fala num capacitor eletrolítico? Isso é... Não. Peraí, vem cá. Capacitor eletrolítico. Existe essa porra? O cara me meteu uma repimboca da parafuseta no negócio pra zoar o cara do UOL, mano. Tá, porra, sabe? É que eu não sei se o cara apagou, Izzy. Tem que procurar aquele link da gente ajudando o maluco no Twitter. Que o Play 4 dele não tava conectando. Puta que pariu. Conta pra galera. O cara apareceu um... Como o cara... Provavelmente ele é ouvinte do 99 Vidas, não, ele sem sabe... Dúvida, sem dúvida. E tal. Aí não sei por que diabos ele bolou que a gente poderia ajudar ele, que o videogame dele não tava conectando na internet, um PlayStation 4. Aí ele mandou lá, todos nós, né, nós quatro do 99 Vidas, e falando, gente, vocês podem me ajudar? O meu Play 4 não tá conectando. Mandou no Twitter. Aí eu, filho da puta que sou, catei no WhatsApp, falei, Izzy, vamos zoar esse maluco aqui, ó. Aí a gente começou a responder ele sério, como se a gente fosse do suporte da Sony. Uhum. E, cara, é genial. Porque tem que achar, mas você fala uns bagulho muito nada a ver, tá ligado? Mano, acha essa porra. Será que a gente acha, mano? Tá, não, calma, acha. É só colocar PS4 e os nomes, eu acho. Mano, a hora... A foto, eu mandei e falei pra ele, porra, manda a foto do jogo aí pra gente ver. Ele mandou, ele mano. Mandou, mano. O que tem a ver, caralho? O jogo que o cara tem com o videogame não tá conectando. Ok, eu achei aqui a conversa. Ele mandou pra... Era um PS3, eu acho, não? Ah, não. Era PS... ele mandou... O 4, mas ele também tem o PS3. Sim, sim. Aí eu falei, o Evandro, filho da puta que é, mandou pra mim e falou assim, tá aqui o tweet, mande mais detalhes. Então, isso. E como que você achou? Filho da puta, eu botei Evandro Isinobre e a PS4. Aí ele fala aqui. Mande mais detalhes que nosso especialista em conexões na internet. Nosso especialista em conexões na internet do PS4 Isinobre lá, auxiliar com prazer. Aí eu respondo, né? Também como outro filho da puta. Amigos, estou analisando aqui a situação, me parece que o tabelamento do DNS não está sendo otimizado. Tá igual o técnico da matéria aí, ó. Querendo mostrar que sabe. Aí o cara falou, o que fazer em uma situação dessa? Eu respondi. Falei, cara, nesse caso tem que acessar o back-end do Upsystem e mudar o balde de 36K que é pra 56K. Ai, meu Deus! Essa é. Ai, mano, filho de uma puta! Essa notícia. Mano, eu pelo menos inventei umas paradas que talvez faça sentido. Aí meu mano fala. Se for balde, pode ser algum conflito com algum jogo que você tem também. Mande foto dos jogos pra análise! Ah, o cara coloca. Nem pra acessar o YouTube ou Netflix pelo PS4 tá indo mais. Aí eu mandei, se envolve Netflix e YouTube, pode ser grave. Mande jogos foto dos jogos do PS3 também. Aí o cara mandou. Aí tem a sua foto. O cara não tá conectado. Mano, qual é a lógica? O cara não conecta no PS4, aí ele manda as fotos dos jogos de Play 3 que ele tem, tá ligado? Teve brother que mandou um olá amigo, né, que já ele manjou. Sim, o maluco aqui, o Pablo, mandou. É visível que o problema é físico. A possibilidade de você subir num poste... já gravando o podcast. Esse dia. Eu tô chorando, meu pai, eu tô chorando. O Igor Augusto falou. Eu tô chorando, mano. Acredito que seja problema do multicasting de buffer da conexão entre o leitor do Blu-ray. Enfim, continuando lá na. Ai, meu Deus, altas repimboca ainda para. Mano, eu espero que aí, cara. Eu espero. Eu foi só o Lucas. Espero, mano. Eu só espero. Foi o Lucas. Lucas Cunha. Parece que Cunha. Olha, eu só espero que ele seja ouvinte nosso e ele entenda que foi uma zoação entre brothers. A gente tá zoando pra sacanear. A gente tá zoando que é uma situação engraçada. A gente não Sim. tá tentando, né, zoar. A gente não fez nada pra prejudicar o cara. Só uma galhofinha. Né? De leve, de zoeira honesta. Essa é zoeira. Zoeira honesta, né? Zoeira honesta. Um trote, um pequeno trote num brother. Então, ele fala aqui que, como tava saindo cheiro de queimado, né? Ele achou que fosse um raio, alguma alteração elétrica, e ou capacitor eletrolítico. Aí continuando. É, conta o técnico. Isso é uma cobra, conta ele. Confesso que eu nunca peguei um defeito dessa forma. Realmente não é algo do dia a dia. Aí, não apenas isso, o técnico também teve sangue frio de tirar fotos com a cobra em cima do circuito de videogame e o que você vê abaixo. Lógico, né? Não, o que eu acho genial dessa noite é que, além do inusitado, né, porra, como que essa cobra... Será que o cara já comprou o videogame com a cobra dentro? Isso que eu tava tentando pensar, cara, porque faz tempo que eu não vejo a parte traseira do meu PS4. Essa cobra é grande demais pra ela entrar dentro do videogame, mano. Olha a frase solta, hein, rapaz? Essa cobra é grande demais. Eita, eu vou editar esse programa, hein? Cuidado, Evandrinho! Você vai cair na mão do editor. Mas então, aí o cara foi gênio, ele pensou, porra, tenho aqui uma... Além de eu ter uma oportunidade de mostrar que eu sou um belíssimo técnico que conhece o capacitor eletrolítico, eu posso fazer um jabá da minha loja. Aí no vídeo que ele vai mostrar, gente, olha que louco, tem um PS4 aqui que eu peguei pra arrumar, tem uma cobra dentro. Do fucking nada ele começa a fazer propaganda da loja. Malandro demais. Cara, esperto, né, maluco? Ele sabe que ia viralizar, mano. Sim, não tem como, sabe? Mano, a gente recebeu muito essa notícia pelo Twitter também. Foi. Pô, caralho, que foda, PS4 com a cobra dentro. Direto, mano, direto. Nossa, um monte de engraçadinho fazendo a piada que é a versão do Metal Gear, por causa do Snake. E aí a gente tem os comentários aqui, ó. O cara me comentou: se eu fosse o técnico, eu não cobraria. Os caras vão se lidar pra poder, né, mano? Aí o outro coloca assim, sangue frio pra tirar fotos de um bicho morto? Aí a galera fica falando, coitado da cobra, sempre tem os espíritos demais e tal. O outro coloca, se quase chegou no Acre? Cara, eu acho, eu tô tentando aqui entender a logística dessa cobra entrando no PS4. Eu acho que pelo jeito, como é que chama essa parada de trás do PlayStation, que é toda cheia de buraco? Não sei nem descrever, mano. Sei lá, mano, área de ventilação. Isso, área de ventilação, que na terminologia em inglês... Terminologia em inglês chamada de o grill, né? O pra ventilar e tal. Que nem na frente de um carro ou na frente de qualquer outra coisa que precise de ventilação. Esses buracos, esses espaços são até grandes. É uma cobra relativamente pequena. Dava pra entrar nesses buracos aí, mano. É uma cobrinha? Sim, mano. Mas aqui, ó, tem um comentário que o cara coloca o seguinte: o cara que escreveu esse texto é péssimo. Nunca vi uma matéria tão mal redigida. Deve ter sido o dono da loja de videogame. Pois é, ainda bem que não somos os. Não foi só a gente, né? A gente que tá pegando no pé. Olha os caras sendo preconceituosos aqui. Óbvio, o aparelho veio do Amazonas. Realmente, porque pouca coisa vem do Amazonas e todas eles estão com cobra, né, mas rapaz? Mas fazem tudo lá na negócio da zona franca. Sim, isso que eu tô falando. Se for por isso, a gente tá fudido. É, tá. Deve ter uma cobra nesse computador. Por isso tá dando tanto problema aqui com o microfone. Tem uma cobra no meu computador. Caralho. As cobras estão à solta. Pra tudo quanto é lado. Tá difícil. Então, quando não estão mordendo nossas pirocas, estão invadindo nossos PS4. Sim. E eu não sei como fazer o segue, porque a próxima não tem nada a ver com cobra. Não, mas tem a ver com o nosso amigo do Twitter lá, pô. Que a gente... Desavisados? Exatamente. A gente deu uma trolladinha de leve no amigo Lucas Cunha lá pelo Twitter. E o maluco deu uma trolladinha onde? Então, mano. Olha essa. Visitantes confundem óculos no chão como obra de arte nos Estados Unidos. Cara, esse é muito genial. O TJ Caetano decidiu colocar os óculos no chão pra ver a reação das pessoas. Outros visitantes se aproximaram e até se ajoelharam pra fotografar a, entre aspas, obra. Sim. Cara, essa notícia é a típica notícia de quem não gosta de obras de arte, o cara goza vendo, tá ligado? Porque você manja que tem uma galera que odeia. Galera que fala, pô, isso aí é coisa de gente idiota. Fica perdendo tempo vendo esses negócios abstratos, tem nada a ver. Tem um bom argumento pra essa galera, munição. Vários visitantes do Museu de Arte Moderna de São Francisco, no estado da Califórnia, EUA, pra não confundir com Califórnia da China, talvez, confundiram um par de óculos caído no chão como se fosse uma obra de arte. Caraca, genial. Tá meio mal escrito isso aí, né? Não era pra ser confundiram um par de óculos com obra de arte? Porque a conjugação, não sei se é conjugação, mas a concordância do verbo confundir é você confunde algo com algo. E não você confunde algo como se fosse algo. Pelo menos é o que eu acho. Eu tô fora do Brasil há anos, então de repente eu sou um analfabeto do caralho. Mas me fale nos comentários se eu sou. Talvez seja. A brincadeira foi feita por... Bem provável. A brincadeira foi feita por um jovem de 17 anos. TJ Kayatan decidiu colocar os óculos no chão por conta de algumas obras curiosas que estavam expostas no museu. Como um bicho de pelúcia que estava enrolado num cobertor. Olha aí, ó. É isso que fode, mano. Porque, assim, é muito difícil a gente discutir a arte e entender o que é arte, porque ela age diferentemente em cada ser humano. Então, por exemplo, se você vê um bicho... Você tá no museu, num ambiente propício e tal, e um artista parou e ele pegou um bichinho de pelúcia, enrolou no cobertor e colocou ali no canto... E é artista? Exatamente. E é arte, o artista quer te passar algo. O que ele vai passar, aí já não depende mais dele. Depende de você, você pode olhar o bichinho de pelúcia e pensar, pô, ele tá fazendo uma crítica, sei lá, às pessoas no mundo que passam frio e não tem dinheiro pra comprar esse cobertor, sabe? Ou até viajar falando que é carinho, que as crianças não têm carinho, que o bicho de pelúcia representa carinho. Aí quando você tá num ambiente que tem obras desse estilo, é foda, porque assim, o cara trollou bonito, trollou, só que a turma que tava no museu, eu não sabia que era uma trollagem, tá ligado? Como você diferencia a arte, digamos, honesta, entre aspas, que tem realmente o intuito de ser uma arte, de mandar uma mensagem, de tirar uma reação das pessoas, porque esse é o propósito da arte, e do cara que fez algo que é uma galhofa que talvez, como tudo vale na arte moderna, como é que diferencia? Exatamente. Não, ele continua aqui, ó. O jovem disse que ele e seus amigos se questionaram se o bicho de pelúcia enrolado é um cobertor realmente impressionava alguém. Aí que foi quando ele teve a ideia de colocar o óculos. Mas boa e velha aposta com os amigos. Sim. Mano, ele era esse cara que eu falei no começo da notícia, que tava lá provavelmente só pra acompanhar a galera. Uhum. E aí ele pensou, mano, porra de arte, vocês tão loucos, vamos, sei lá, pro Burger King, comer um lanche. Porra de arte. E aí os caras, não, pô, é da hora, vamos assistir aqui, pá. Que essas merda aí, ó, ursinho de pelúcia enrolado no cobertor, vai tomar no cu. Mas é óbvio, né, mano, tinha uns malucazinhos, mano, sempre tem, mano. Sempre tem, então, ele devia ser, nosso amigo TJ aí devia ser isso, e aí ele falou, quer ver, ó, vou pôr o óculos ali e vou achar que é arte. É massa que tem um maluco ali agachado tirando uma foto, mano. Para testar, aí continuando, para testar a teoria, ele colocou os óculos no chão e se afastou. Pouco tempo depois, outros visitantes se aproximaram e até se ajoelharam para... Mano, imagina a reação do cara. Eu tô com vontade de fazer isso aqui nos museus aqui, mano. Em qualquer lugar. Mas pior que até a galera vai acreditar, mano. Qualquer coisa, você pega um controle de PS4, põe no canto da sala, os pessoal vai achar que é arte. Então, ó, se você colocar qualquer coisa no canto de um museu, onde tem esse tipo de obra, a galera vai achar que é arte, não tem como. Foda que a coragem, eu posso até dizer que esse cara foi de fato um artista. Porque ele fez uma arte criticando a arte moderna. Ele fez arte? Veja bem, não, é uma meta-arte isso aí, se você parar pra pensar. Hein? Ele fez uma arte... Que tá esse aqui. Porque. Como se define de arte? Ele não foi artista, ele foi arteiro. Um arteiro. Porque foi isso mesmo, mano. Você para pensar, ele fez um comentário. Um questionamento. Sobre, talvez. Exatamente, um questionamento. A arte questiona, né? Um questionamento sobre. O significado da arte com... Olhar, ó, como é o óculos, ó, ele fez um questionamento sobre o olhar. A barreira de entrada, né, você põe qualquer coisa é arte, então, isso é uma crítica válida. Você para pensar, nessa brincadeira, o cara, de certa forma, fez uma arte. Sim, e tem um comentário genial aqui, ó, do Michael Oliveira, que ele coloca assim, se não fossem pelas lentes, eu diria que é uma armação. Brasil, melhor país do mundo, pô. Esse, mano, esse cara merece o prêmio desse programa vai pra ele. Melhor qual é o nome do prêmio, mano? A gente tem que sei lá, a gente bola aí. Mano, que gênio, puta que pariu, mano. Por que eu não tenho essas peças tiradas, mano? Que merda, mano. Por isso que eu sou um bosta mesmo. Não, esse é o comentário que o cara zera os comentários. Não. Nada que você comentar vai ser tão foda quanto ele. cara, que genial, mano, genial. Voltando pro Brasil, já que a gente está alternando aqui entre Estados Unidos e Brasil nas notícias, aonde que aconteceu? Essa facilmente, a gente tá. Esse é o programa o quê? 8? Então, de 8º episódio. Se juntar todos os episódios, essa de longe foi a notícia que a gente mais recebeu, cara. Sem dúvida. A semana inteira, galera mandando desesperadamente, loucas, gritando na rua. Por quê? Uma mulher atingida por flechada. Olha aí, lembrando que aconteceu no Brasil, no glorioso estado do Pará. Mulher atingida por flechada é levada para o hospital no Pará. Situação ocorreu enquanto ela andava de ônibus. Ela estava dentro no do ônibus. Mano, essa notícia é maravilhosa. Situação ocorreu enquanto ela estava andando de ônibus em Ananindeua. Autor do disparo... Qual o nome da cidade, rapá? Ananindeua. É a cidade famosa. Já ouvi esse nome antes várias vezes. Autor do disparo... Autor do disparo socorreu a vítima, que já recebeu alta em hospital. Aí tem o vídeo que é sensacional, uma mulher com a flecha. Mano, e não é uma flechinha, porra, uma flechinha. Brincadeira de criancinha no parque. É uma flecha que nem aquela que os naves soltavam de Avatar, tá ligado? É a flecha que os caras. Mano, flecha honesta, tem mais de um metro. Senhora flecha, maluco, essa flecha é maior que eu. Puta que o pariu, mano. É foda porque, tipo, a câmera, a filmagem que é sensacional, né? Do jornal. Mas, hoje em dia todo mundo. Cara, que beleza. A inclusão, né? De todo mundo tem celular, todo mundo tem câmera. A gente sempre tem um vídeo, uma foto pra gente poder ver esses negócios. E... Porque se isso rolasse, essas notícias. Essa falaria que é mentira, mano. Se não tivesse o vídeo. Exatamente, uma notícia dessa em 1998, a gente fala, ah, que coisa nenhuma aqui. Porra de flecha no ônibus, cara. Tem nem índio no Brasil mais quase direito, porra. Porque se. Pensa bem, ó. Se passa um ônibus na região. É uma região que é zona urbana, tá ligado? A gente, sim, porra! A gente associa sempre aos índios. Em 2016, então... caralho! A mulher não tava no meio de uma floresta. Exatamente. Em 1800 alguma coisa. Aí tem aqui, ó. Uma mulher foi levada para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, na região metropolitana... Ó, redundância de novo. Região Metropolitana de Belém, após ser atingida no braço por uma flecha na última sexta-feira. A situação ocorreu enquanto a vítima andava de ônibus na Avenida Independência, bairro de Jiboia Branca. Olha a cobra as de novo. As cobras estão nos perseguindo nesse episódio inteiro. Caralho, deixa eu voltar aqui na notícia do óculos, pra ver se tem alguma coisa de cobra aqui. Porque eu tô aqui. Deve ser, mano. Tem uma cobra escondida ali na foto. Tá difícil. Esse certamente vai ser MPB8, cobras e... E alguma coisa, pode crer. Aí, no bairro de Boia Branca, que fica em Ananindeua. A flecha foi disparada por um arqueiro que praticava em um condomínio próximo. Olha aí, ó. Não foram os índios, rapaz. De acordo com o residencial, ele não é morador do local. E após o acidente, prestou assistência para a senhora, levando-a para um hospital. Foi pegar a flecha dele de volta. Provavelmente. Esse cara deve ser... Esse cara é um entusiasta aí do glorioso esporte de arco e flecha. Estava treinando. Mas você vê que ele não é muito bom, mano. Ele errou o alvo. Não, o alvo é gigante já, o cara tem que acertar no meio. Eu é uma tô parada... tentando entender onde é que ele tá praticando essa parada, que a flecha pode sair e pegar na galera que tá lá do outro lado, tá entendendo? Era dentro de um condomínio que ele tava. No vídeo mostra a galera filmando de dentro do ônibus pra um muro, assim, apontando pro condomínio. Peraí, deixa eu ver, eu não vi o vídeo todo. Peraí, deixa eu botar aqui. Cadê o condomínio? Aparece o condomínio? Aparece, no vídeo do ônibus aparece. Nesse vídeo que tá aparecendo aqui no jornal hoje... Não, no G1, eu tô na notícia do G1. Hoje. Então, pois é, mas é no jornal hoje. Não vi condomínio nenhum aqui não, rapaz, tá louco. Ele mostra o muro, caralho. O cara vira o celular pra pro lado de fora do ônibus. Segundo, tô vendo aqui tudo, não mostra nada, porra. Acho que mostra. Não mostra nada, rapaz. Outro lugar. Enfim, é um condomínio. Eu quero ver, eu quero todas as informações. O cara deu uma errada. Porra, foi em outro vídeo então, não foi isso aí não. Não foi isso não, você tá ficando maluco. Porra, ele tá. Meu amigo arqueiro aí do de onde quer, não para. Ele errou um pouco. Amigo arqueiro paraense, você de repente você devia ir jogar um videogame. Exatamente, lá não tem. Colecionar selos, talvez, né? Fazer um vlog. Imagina a mulher que tomou flechada, é bizarro, porque ela tá ali, tomou flechada, ela só pode ser socorrida. Agora imagina os outros populares ali que estavam dentro do ônibus. Porra, isso aí... Desespero. Mano, isso aí podia ter sido na cara de alguém. Pô, no olho, se pega no olho. Porra. Frase clássica de mãe, tá ligado? Quando você tá brincando com seu irmão. Perdeu o olho, aí, essa putaria aqui. Pega no olho. Aí, mano, imagina você tá no ônibus de boa, do nada, a hora que, aqueles, sei lá, 5 segundos depois que caiu a flecha no ombro da mulher, todo mundo, caralho, maluco, fudeu. É uma coisa muito surreal, porra. É muito surreal. Estamos sendo atacados, já era, vamos morrer. Chama os cowboys, os índios voltaram. Mano, já não bastavam as balas perdidas. Sim. Agora tem flecha perdida, amigo. A gente tem colete. Pensa o cobrador desses ônibus e diz, fecha a janela aí. Tá caindo flecha na turma. Vai ter que andar de ônibus com a janela aberta. Pô, mas esse maluco é um irresponsável do inferno. Sim, porque como a gente, ele tava treinando arco e flecha, e a gente falou, é flecha profissional, maluco. Tem mais de 1 metro. Tá louco, e, cara, ficou cravado, mas bonito no ombro da tia. Ainda bem que não atravessou. De repente pegou no osso, mano. Tá manja. É louco. Não, o foda é que aparentemente ela tá tranquila, tá ligado? Não, tipo, ela não esperou, saiu chorando, nem nada do tipo. Caralho, brother. E o ônibus tava meio cheio, porque tem uma galera de pé, mano. Não, então, eles deram sorte que não pegou no olho, brother. Porque aí podia ter... Ou em alguma criança, sei lá, sabe, que tava... Puta, você é louco. Tiazinha foi muito azarado. Deus, de todos os locais, porque a gente começou o programa com um cara que levou uma dentada na piroca, mano. Ela levou uma flechada no ombro. Saiu no lucro. Saiu no lucro pra caralho. Saiu no lucro, mano. Flecha perdida. Compara o sangue da notícia da cobra na privada com isso aqui, que mal teve sangue, por exemplo. Mas não tem sangue. Ela entrou, já parou ali. Entrou e ficou, entendeu? E tá de boa. Mas é foda. Tipo, a galera mandou muito pra gente do Twitter e falou, tá vendo? Pessoal, os gringos falam que o Brasil só tem floresta. E é uma notícia muito curiosa. Tipo, porra, caralho, você mora, você que tá aí no Canadá, você vai se apresentar pra alguém e você fala, ah, sou brasileiro. Aí a pessoa pergunta, sei lá, você do you live em favela? Ou se você mora na floresta, ou coisa cheio, do tipo. É cheio de índio lá nesse seu país? É. Falei, cara, Amazônia, né? Amazônia é índio. Falei, cara... Não, pô, nada a ver. Tem São Paulo, tem cidades. Todas as cidades têm capitais. Não sobraram tantos índios, mas tem flecha perdida voando aí. É. Aí o cara vai dar uma pesquisada nas notícias sobre o Brasil, ele vê a foto da tiazinha dentro do ônibus com a flecha, mano. Porra. Que argumento que a gente vai ter pra defender o país? Vamos ver os comentários aqui, que provavelmente tem pérola. E aí, ó, como foi... 1.299 comentários. Puta que pariu. O cara coloca aqui, Rafael Torres, do Rio, bala perdida. No Pará, flecha perdida. Ô, povinho ruim de mira. Muita gente falando que vai ter os Jogos Vorazes no Brasil. Janaína Braga, isso, mandou um bom, ó. Dia dos namorados chegando, os cupidos doidos pra bater a meta. Ah, meu Deus do céu, mano. Mano, olha aí, mano. Ai, cara, a pessoa já tá tudo fudida, né, mano? Você vê, pegando o coletivo lotado, né, com gente, né, aquele demora pra caralho pra ir, pra voltar, é aquela vida difícil, aquela, a batalha diária, né, do cidadão, trabalhador e tal, e aí toma flechada do nada, mano. Foda. É complicada a vida do cidadão brasileiro, mano. O cara tá lá na labuta, contribuindo com o PIB, né, sofrendo, suando ali pra manter pra família, pra botar comida na mesa e tal. E aí, mano, de repente vê um louco praticando arco e flecha no condomínio. Errando por muito tiro. Eu não tô nem entendendo como é que o cara erra tão dessa forma. Porque eu imagino que muro de condomínio geralmente é alto, correto? Estou correto? Não, qualquer muro tem que ser alto, não é um muro, pô. Mano, será que de repente não era nem muro, era uma grade? Você viu um vídeo que mostra que era um muro, então? Sim. Tem certeza disso? Deve ter errado muito, atirou pra cima e o bagulho subiu e caiu, deu zica. O cara espirrou na hora que ele ia soltar a flecha e apontou pra cima. A hora que ele ia atirar, alguém gritou, errou! Aí ele se assustou. Que bosta, mano. Mano, que semana, mano. Cobras mordendo pirocas, invadindo os nossos PS4s, gente sendo levando flechada. Dentro do ônibus. Puta que pariu. Artista zoeiro criando arte sem querer pra zoar a arte. Notícia. Ainda no comentário das flechas aqui, o cara colocou: bota esse cara pra disputar a Olimpíada rápido. Se ele acerta um braço dentro do ônibus, imagina um alvo daquele tamanho. Ele não tá ligado que o cara já tava treinando. Puta que pariu, mano. Eu espero que esse maluco. Porque assim, eu imagino que pra fazer uma coisa irresponsável dessa deve ser uma criança, uma pessoa jovem, tá ligado? Um moleque. E aí, como moleque, de repente tem alguém, algum adulto próximo que vai tomar essa porra dele. Porque ele podia ter matado alguém aí, rapá. Não, agora, o que a gente precisa fazer pra fechar com chave de ouro esse programa? A ligação da tia, ligando, sei lá, pro marido dela, avisando que ela vai atrasar um pouco, ela precisa ir ao hospital. Ai, caralho, mano. Como será que foi a ligação? Porque essa mulher tava indo pro trabalho, Evandro. Essa mulher tava indo pro trabalho, né? É, vamos imaginar que sim. Então, ela... Pô, você leva uma flechada no braço... Tá atrasada. Você não, ela ligou pro patrão dela, sei lá. Então, faz ligou, o galera ela teve que ligar pro patrão pra falar. Ó, como é que foi essa ligação, Evandro? Como que foi? Vai, você vai ser quem? Eu sou o patrão. Beleza. Atende, filho da puta. Tá ocupado aqui, mano. Ah, então beleza. Porque tem alguém atrasado, aí a gente tá tentando aqui, ali, né? Tá tentando aqui agilizar. Ai, cara. O filho da puta aí atrasou e tá difícil. Aí finalmente, depois de quatro, cinco toques. Alô? Oi, bom dia. Bom, quem está falando aqui? Quem tá falando aqui é a Marta. Marta, ó. Você está atenta que você está 37 minutos atrasada, Marta? Ô, senhor, eu tô atrasado porque é o seguinte, tava indo trabalhar hoje, de ônibus, tô aqui no hospital. No hospital? O que houve, meu Deus? Acho que tá com o artista do Parafernália. Houve o seguinte, eu tava no hospital e aí, de repente, caiu uma flecha aqui no meu braço direito. Marta, com licença, deu uma... Eu acho que tá um problema aqui na recepção do celular, não tô ouvindo direito. Eu acho que eu ouvi que você falou que... Uma flecha? Que história é essa? Exatamente, dentro do ônibus que eu... Caiu uma flecha no meu braço. Tá tranquilo, não saiu sangue nem nada. Eu vou mandar a foto pro senhor aí pelo WhatsApp. Mas eu preciso tirar a flecha aqui agora. Marta, você estava dizendo que você recebeu uma flecha. Você não tinha uma desculpa melhor? Eu vou mandar a foto pro senhor no WhatsApp. Já tem televisão aqui, os negócios da Globo. Os homens da Globo estão aqui tirando foto. Vê aí na internet pra você ver. Os homens da Globo estão aqui tirando foto. Eu vou mandar o link do G1. Mano, o Brasil é maravilhoso. Será que a hora que se ela for demitida por tipo uma justa causa por causa disso? Ela só manda o link do G1 pro zap do maluco. Aí, ó, senhor. Você que era verdade, filho da puta. Caralho, velho. Então é isso, gente. Contribua como sempre com a gente. Coloque, mande pra gente essas notícias bizarras, né? Mande pra mim e pro Evandro ao mesmo tempo e coloque hashtag MPBReporter. A gente quer que vocês sejam os nossos repórteres. E a partir da próxima edição, a gente vai começar pra dar um pequeno agrado aí pra galera, né? Pra dar aquele, né? Vamos começar a dar um certo crédito pra galera que traz essas notícias pra exatamente. Gente. Exatamente. Talemos os nomes. Prestigiaremos a galera de Prestigiaremos, exatamente. Às vezes, é difícil achar o cara que mandou pela primeira vez, porque quando rola uma mensagem muito bizarra, muita gente manda pra gente, né? A gente, tipo, sim. Eu recebo várias vezes a mesma. Então a gente vai tentar ver ali quem foi. A gente vai tentar prestigiar, beleza? A gente vai tentar dar um prestígio. Eu só peço que entendam que, às vezes, múltiplas pessoas enviam a mesma notícia, pra não ficar o cara não ficar muito chateado, só pra deixar de sobreaviso, mas a gente quer dar esse pequeno agrado à galera que contribui com a gente, que fornece as pautas pra nós aqui. Exatamente, manda e continua mandando no Twitter, toda semana, faremos o possível pra não atrasar aqui pra frente. Sim, a gente tá aqui. Estaremos aí todo domingo. Exatamente, vá lá no hbdia.com, vá no SoundCloud, deixa comentários no hbdia.com, colabore, participe, faça parte desse o quê? Desse movimento, dessa galera, dessa gangue. Dessa comunidade. Vem. Dessa redação, levando informação. Exatamente. Venha pra redação do melhor podcast do Brasil. Vocês são nossos repórteres, contribuam nos comentários. Mande pros amigos, deixe resenhas no iTunes. Fortaleça esse podcast. Ajude nós. Exatamente. E é isso aí, gente. Até a próxima. Alô, alô, alô. Oi. Vamos lá. Ok. Como é que eu começo mesmo? Toda vez eu esqueço, cara. Fala com o padre. Peraí, para de digitar aí, pô. Calma aí, eu tô fazendo a pauta do Notepad. Ah, sim. Já posto.